saída Conde. Romeu 0 Conde, Romeu 8. Via para Recife, autorizado, nível 370, via Truísque 58. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 119.35, Torre 118.95. Aciona 5174, azul 4206. Com 755. Para Salvador. Gente, o fome arremetendo para o Fala de Itapuã, Guardinha 07. 07. Iniciando rolagem. Arro externo, 500 pés, não irá interferir na aproximação. É, isso mesmo. Salvador, boa tarde, Oxanel 63, 14, ciente do tráfego da final, está no ponto de espera pronto. Sim, ciente Oxanel 63, 14, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera. O 4 no 5, táxi via parte 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da pista 1-0, torre 1-8, decimal 6. Confirmando a torre agora, o ferinho 118-6, ajuste 1-0 no 3. 3-5-4, 1-5. Eu, 2. 1-7-5-5, decolar 2-2-8, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 1-9-3-5-7-5-5, boa tarde. Boa tarde, gol no 755, boa tarde. Boa tarde, gol no 755, contato radar, suba para o nível 400, está autorizado para o de Leda, da presente. Até o 400, para o de Leda, 755. Trip 5266, chame agora a torre 186, tem um bom pouso. 186, gol. É o Trip 5266. Trip 5266, boa tarde, continua a aproximação, reporta marcador externo, trem de pouso baixado travado. Caralho. E alternado 3325. 251, 3325, da 3145. Correio 3545, ponto de espera da 1-0, número 2 pronto. Trip 5495, boa tarde, mantém ponto de espera da 1-0. Boa tarde, mantém ponto de espera da 1-0, 5495. 1-6-2, solo aos 2-9, libera a direita via Fox, chame solo em 1-2-1, no decimal 9. Via Fox 219, gol no 1-2. 7, gol no 601. Oxanair 63, no 4, vento 120 graus, 089, autorizado a decolagem, pista 1-0. Autorizado a decolagem, pista 1-0, 60, no 4 graus. 06. Alfa Juliette, 06, gol 9612. Já travado, Felipe, 52666. Gente, trip 5266, continua a aproximação, aguardando apenas pista 1-0 livre. Ah, dá. P5266, pouso autorizado, pista 1-0, vento 120 graus, 089. Ele pouso, 66. Oxanair 63 no 4, decolar 231, controle 1-9, decimal 35, bom voo. 1-9-35, grato 63 no 4. 63 no 4, perfeito a Momo. Boa tarde, Oxanair 63 no 4, contato radar, saída Momo, chegou para o 340. Saída Momo, 340, 63 no 4. Corre referência de esvaz poderia de voar, flaco. Inicialmente autorizado Momo, Oceané 63 no 4. Momo 63 no 4. Guardião 07, Ami Torre 18-6, tem o pouso. Guardião 07, Torre 1-18, decimal 6. Passeia pro Guardião 07. Chame Torre Salvador, frequência 18-6. 118-6. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, tensão é aproximação direto para o Grécia. Afirmo, pátio do Caé. Ciente da presença, autorizado cruzar o final 1-0, reporte cruzando, Guardião 07. É, reportará cruzando o final 1-0, Guardião 07. Busca a vida, 500 pés, aprovado, decola da pista no 7, direto com proa Nordeste, proa do litoral Nordeste. Controle Salvador 1-9, decimal 35, Torre 1-8, decimal 6. Aciona 0131 no o Lima Delta Lima. Trip 5266, solo 33, libera direita via eco e chama solo em 121 no decimal 9. Eco 219-66. Lima Delta Lima, é, confirme o PB? Escuta para chegar. Fomos informados aqui que o seu plano de voo está de Natal para Fortaleza, alternando Mossoró. Mossoró fecha e o senhor vai ter que efetuar a prorrogação do fechamento de Mossoró. Quer disparar o CHG quando chegar em Natal? Só complementando a informação, Romulo 8, se o senhor não solicitou a prorrogação, sua alternativa vai ser Natal. 4, estamos em pressa inicial táxi, segue o tráfego da Azul até o ponto de espera, no ponto de espera Torre 198, decimal 6. 78-6, 12 agora a Torre, ajuste 1-0-3, gol 1-8-5-6. Paulo, 3-5-2-6-6. No 601, completa final de LS, chame Torre Salvador, frequência 1-18, decimal 6. 18-6, gol no 601, boa tarde. Yankee Serra Serra, atente para um Boeing 737 a 2 milhas para o externo, descendo para 2 mil pés. No 5, decolador 34, controle 1-9, decimal 35, bom voo. Controle 1-9, decimal 35, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol 1601, tá 2 milhas de Simbra, baixado e travado. Gente, gol 1601, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-20 graus, 08 nós. Realizado pouso 1-0, gol 1601. Gente, Guardião 07, Solos 35, frequência livre, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5415. Boa tarde, Trip 5415, contato radar, saída Coral, suba para o nível 140. Coral 140, 5415. Trip 5219, chame Recife na frequência 1288 e alterna 1260. 288-260, Trip 5219, obrigado, até já. Boa noite. Controle o Trip 5415. Prossiga. Possibilidade após cruzar 2000 para o ar Coral, direto? Autorizado, direto Coral 5415 da Trip. Apresente, direto Coral 5415, grato. Oceaner 6314, chame agora Recife, frequência 126.85 e secundária 12545. 2825-2545-6314. Confirma o transponder de Manuel da Lima? 0131. 0131, grato. Taxi autorizado, reporta na Papá, o Lima Delta Lima. Reporta na Papá, o Lima Delta Lima. Controle de saída, 108.625407 no transponder, objeto 6720. Objeto 6720, correto, chame para pushback finalmente. Chama na 6720, obrigado. Serra Nacional, para toque arremetido na casa. Gente, Serra, chame o controle arremetendo na proa do farol, tá bom? Afirmativo, senhora, o controle arremetendo na proa do farol. Lima Delta Lima, só confirmando, decola a partir da interseção com o Bruno Nordeste? Positivo, decola da interseção com o Bruno. Gente, afirmativa, tentando ao estrela de turbulência do Boeing da Voo pousando agora no 90, quando pronto, livre decolagem com o Bruno Nordeste, o vento 120 graus, 09 nós. Isso. Lima. Salvador, Bono 856, ponto de espera no zero, pronto. Bono 856, boa tarde, mantém ponto de espera e após a rolagem do Embraer da Azul, ali mantém, estou no zero. Nosso colega da Azul, a gente ali mantém no zero, Bono 856. Bono 601, solo 38, libera a direita via Eco, chame solo em 121, decimal 9. Via Eco, solo 219, Bono 1601. Você até o Través Gate 612, vai observar aeronave da TAM, iniciando o pushback no gate 5, e após o mesmo posicionar-se na saída do pátio 3, prossegue via pátio 1 no Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 198, decimal 612. Ajuste 10 no 3, ou 1077. Lima Delta Lima, decolado agora aos 39, mantenha em 500 pés e chame solo o controle 119.35, bom voo. Chama o controle 119.35. Vai manter antes da Juliette, gol no 601. Vai prosseguir por o setor nordeste, mantendo 500 pés, não vai interferir. Livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Decolando com proa nordeste, vai com proa do busca-vidas. Gente, direto busca-vida, o ajuste padrão Lima Delta Lima, informe seu estimado de pouso. Mais 5 minutos. Gente, Lima Delta Lima, informe na final para pouso. Informa na final para pouso, Lima Delta Lima. O 4206, decolado aos 40, controle 119.35, bom voo. 119.35, azul 4206, boa tarde. Passa 123.000. Boa tarde, azul 4206, contato radar na decolagem, subo para o nível 370. Subindo ao nível 370, azul 4206. O Gol próximo da companhia que está através do gate 62. Ele está aguardando o pushback do TAM e após ele vai prosseguir táxi via Patiuno. Após a passagem do Gol, vai ingressar via Juliette para o gate 7, Gol no 601. Sim, após a passagem do Gol, gate 7, Gol no 601. Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, prossiga. Descolou do CRR, vai comprou do farol de Itapuã. Sim, esse Yankee Serra Serra mantém aqui de pés, aguarda a coordenação com a torre. Aguarda a coordenação, Yankee Serra Serra. Gol 1273, autorizado a final ILS, desça para 2000 pés, ajuste padrão, informe no localizador. Yankee aportará estabilizado, gol 273. Yankee Serra Serra, chame a torre em Salvador, frequência 118, decimal 6. 118 também, Yankee Serra Serra. Cadê o Papa também, Yankee Serra Serra? Yankee Serra Serra, boa tarde. Intenção de pouso cabeceira 17 ou direto parte 4? Direto para parte 4, senhorita. Ciente autorizado da presente curva esquerda, reporte cruzando o final no 0, o Yankee Serra Serra. Reporte cruzando no 0, Serra. Vento 120 graus 089, livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem no 0, Gol no 077, prossegue táxi via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 186. Boa noite, 56, decolado 244, controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde, boa noite, 56. Salvador, boa tarde, gol no 856, passa 1500 na PUCA. Boa tarde, gol no 856, contato radar, suba para o nível 390, sai da PUCA. 390, sai da PUCA, gol no 850. Pátio 1, Índia, Alfa. No ponto de espera da 1-0, torre 1186, ajuste 1-0, 1-13. Bom, boa noite. 7. Confirmando agora 1186 a torre. Na, o Webjet 6720, está na posição 04. Sim, quando a equipe do solo, a Airbus da TAM já pede passar retaguarda, eu posso passagem do tráfego da TAM, tem livre push e chame para o táxi do Webjet 6720. Mas o TAM na retaguarda, irá iniciar o push, o acionamento 6720. E 415 da presente, voe Ilhéus. E 415 da presente, Ilhéus. Salvador, boa tarde. Xenera 6143, 180, IDC 160, informação. A Xenera 6143, boa. IDC chega da Bonf, desça para 4000 pés, o ajuste 10013. ficou na volta 304.000 com 1013, o Chanel 6143. Goma 077, decolar 246, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 1935, 1077, obrigado. Torre boa, TAM 3567, ponto espera da 10, pronto. TAM 3567, boa tarde, ali mantém pro 10. Ali mantém 10, TAM 3567. 077, decolou perfil da El Bless. Da El Leda, desculpe. Boa tarde, gol no 077, contato radar, suba para o nível 360, voe na proa de Leda, apresente. 360, pro de Leda, gol no 077. Pro 206, chame Recife na frequência 12685 e alternado 2545. 26, 18, 5, 0, 2, 5, 3, 4, 5, 5, 4, 2, 6, 4, 8. Está 7 milhas para Conde, serviço está bem encerrado, mantenha nível... Nível 110, chame Aracaju na frequência 1203. Para Aracaju 1203. Colagem está 3567. São 3897, pronto, cópia. São 3897 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Truísque 50. Decolagem da pista 10, com primeira curva direita, na saída da El, Leda, Bidev. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 186, aciona 5415, TAM 3897. São 3897, correto, chame pronto para pushback finalmente. Decolado 249, controle 1 no 9, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde, Jotan 3567. Voo 1856, chame Recife na frequência 12685 e alterna 12545. 2085, 2545, 856, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, TAM 3567 decolou, passa 1600, não se escuta. Boa noite, TAM 3567, contato radar, saída Gole, suba para o nível 380. Ao 380, TAM 3567, mantenha o perfil da Gole. Negativo, WebJet 6720, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo 6720. Gol 1077, está confirmando, é transporte de órgãos? Negativo, gol no 077. 7, negativo, gol no 077. Oceaner 6143, autorizado final ILS, desça para 2000 pés e informe no localizador. Gente, é, desça 2000 pés, autorizado ILS, pode manter 259 até Pelô? Velocidade efeitória é o número único na aproximação. Tá ok, obrigado, então vai manter 6143, chamada estabilizada. FJ6720, após o tráfego na final, Boeing da Gol, a linha mantém o plano zero. Após o tráfego da final, Boeing da Gol, a linha mantém o FJ6720. 770 Recife, frequência 1251 e alternado 133.25. 251-133-2510-77, obrigado. Trip 5415, chama agora Ilhéus na frequência 1201, deve só dar encerrado. Ilhéus 201, boa tarde. Uno 273, solo 53, libera direita e chama o solo em 121, decimal 9. Alivar solo 219, o voo 273. Salima, prossiga. O tráfego que chamou foi o triplo Papá Romeu Lima, confirme? Confirmando o destino Iberistar? Confirmo. Papá Romeu Lima, Iberistar, 500 pés aprovado, decolando da pistão 97 direto para o Nordeste, para o de Buraquinho. Controle Salvador 119.35, torre 98.6, aciona 01140, triplo Papá Romeu Lima. Autorizado então, Iberistar, vai decolar. 01139.35. O Papá Romeu Lima confirmou o pátio de estacionamento? Claro. O resto para acionamento táxi, torre 18, decimal 62, triplo Papá Romeu Lima. Boa noite. 786. Paulo Salvador, boa noite. Eu vou 1273. 1273, táxi via Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette, gate 3. Boa noite, 73. 273. 720 ao 55, controle 1935, por favor. 1935, muito obrigado. Controle Buenas, o 6720, tá? Visual, solicita, Leda. Autorizado para o de Leda, contato radar, suba para o nível 360, web 6720. Tradicido, Leda, 360 direto, web 6720. Então, 3567, chama agora Recife, na frequência 1288 e alterna 1260. Controle Salvador, a 3894, informação isso. Aguarde, então 3567, copiou? Afirmativo, senhor, 1288, 260, obrigado. Bom voo. Então, 3894, boa, identifique, chega na Mari e desça para o nível 050. Nível 050 na Mari, está 3894.